De repente vem você realizar meu sonho, colorindo o meu mundo de felicidade. E a gente num segundo foi se apaixonando de verdade. Eu confesso, devo estar completamente louco, caminhando bem distante da realidade. Eu só tenho a certeza que estou te amando de verdade. Foi só olhar pra você, perdi o medo. Hoje eu não quero saber se ainda é cedo. O amor é lindo, te quero tanto. Ficar comigo me faz sonhar. Foi só olhar pra você. Você realizar meu sonho, colorindo o meu mundo de felicidade. E a gente no segundo foi se apaixonando de verdade, de verdade. Eu confesso, devo estar completamente louco, da realidade. Eu só tenho a certeza que estou te amando de verdade. Meu sonho. Belo!